lua bem-vinda. Além do horizonte linda, a luz que brilha a cada instante, da cor de canela, brejeira flor menina, sua luz me ilumina. Brejeira flor menina, sua luz me ilumina, ilumina meus sonhos e o meu coração cheio de paixão. Vai seguindo os seus passos no meu estrada. Você é o amor presente, além do meu inconsciente, a paz de um coração errante. És verde do campo, brejeira flor menina, sua luz me ilumina. Brejeira flor menina, sua luz me ilumina, me ilumina. Seu jeito de mulher menina, ao meu olhar simplesmente fascina. Eu me vejo num sonho real de amor com você. Menina botão de rosa, desabrocha e vira flor. Cresce bela e fascinante, um sorriso cativante faz do homem um sonhador. Sedutora natural, que eu, Chico de Pombal, me encantei por essa flor. Você é o amor presente, além do meu inconsciente. Errante, és verde do campo, brejeira flor menina, sua luz me ilumina. Brejeira flor menina, sua luz me ilumina, me ilumina. Seu jeito de mulher menina, ao meu olhar simplesmente fascina. Eu me vejo num sonho real de amor com você. É você. Eu me vejo num sonho real de amor com você. É você. Eu me vejo num sonho real de amor com você. É você.